Tô louco pra voltar. Ameniza minha dor. Preciso relaxar hoje. Não vamos transar, vamos fazer amor. Você é minha droga vicia. Todo dia quero me libertar aos poucos da melancolia. Vivo no limite sempre. Sei que você não entende o quanto é difícil viver 10 anos à frente. Vim pra te buscar, vem pra cá. Sem resenha pro meu particular. Desligo o celular, fogo e lenha. Somos ideais um pro outro. Na verdade eu não quero só metade. Quero mais, eu quero em dobro. Hatcha, velho com neurótico bolado. Sou jogador, camisa 10, apaixonado. E você sabe, sempre luto contra o tempo. Enquanto estivermos lado a lado, aproveite cada momento, amor. Tô louco pra voltar. Ameniza minha dor. Preciso relaxar hoje. Não vamos transar, vamos fazer amor. Tô louco pra voltar. Ameniza minha dor. Relaxar hoje. Não vamos transar, vamos fazer amor. Yeah. E te amar, amar, te amar, amar, te amar, amar, te amar. Vou tirar sua roupa, te deixar louca. Sou chefe do crime perfeito e dono da sua boca. Nosso futuro é incerto, papo reto. Quanto mais longe eu fico, mais eu quero estar perto daqui. Me sinto tão vazio, mesmo que eu esteja transbordando em rios. Mas você sabe, sempre luto contra o tempo. Enquanto estivermos lado a lado, aproveite cada momento, amor. Tô louco pra voltar. Ameniza minha dor. Preciso relaxar hoje. Não vamos transar, vamos fazer amor. Tô louco pra voltar. Ameniza minha dor. Preciso relaxar hoje. Não vamos transar, vamos fazer amor.